a cargo. Observe o Citation na curta final, passe passagem ali, mantém preparo para decolar quando tão logo liberada a pista, o Alisson 8443. Afirmativa, passe passagem do Citation ali, mantém 90-843. Sente. 99, pronto para push e saneamento no gate 03. No 399, no 03, coordeno com a equipe de solo, pós-parqueamento de outro Boeing da Gol no 04, autorizado, chão para táxi. Autorizado, puxe e assinamento, portaremos pronto para táxi, 1399. Libere primeira direita, chame solo 1219 para instruções de táxi. Mike, cabeceira 35. Decolou os 34, mantém espera sobre o farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Vai manter espera no farol de Itapuã, Romeu. Apsa cargo 8443, decolagem autorizada da 10, vento 110 graus com 15 nós, 8443. Tive decolagem 10, apsa 8443. Espera, redução 250 nós. Desce para o 060, reduzindo para 250, 520. Do 2 para pousar na pista 17. Ajuste o tráfego então para número 2 da 17, uma centena com 15 nós. Vitorinha de Juliette, ingressando no corredor caixa prega. Sim, Alfa Vitor Juliette, frequência livre. O pastor 2-0 está livre, LS pressionou 0, reporte estabilizado. Reportará, passou 10-0. Dona 925, descida 3 mil pés, ajustado 10, 10. Detoração para o sequenciamento, mantenha pro limite ao lock. Descendo para 3 mil, mantendo a pro com o limite localizador, 10, 19. 443, decolou os 36, controle 19-8, uma boa tarde. 19-8, obrigado, boa tarde. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Estamos enviando do Interestar para Costa Azul, acionado 0121, direção da CPTR-710, com 04 a bordo. Ciente, 04 a bordo, acionado 0121 no modo normal, está autorizado o corredor Forte Interlagos. Repasse para a ingressão Interlagos, o Romeu Oscar Bravo. Vai reportar, tem uma possibilidade do Oscar Bravo cruzar o campo pelo litoral? O senhor segue para qual localidade, Romeu Oscar Bravo? Para o vou manter o corredor forte, reportando através de buraquinho para cruzamento do campo. Buraquinho, o 1925 descendo a 2000 pés, ajustado 10-10. Descendo para 2000, 1925. Controle Salvador, o APS 8443 decolou na saída da EL, passa 3200. APS 8443, contato radar na decolagem, suba ao 380, saída da EL, Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge, 380, 8443. Estabilizou, passou 20. Passou 20, complete, torre 98, decimal, meia dúzia. 6186, passou 20. Pô 925 para o localizador esquerda, 140. Para a esquerda, para pro 140, gol no 925. Tomarei pista livre, 110 graus, 16 nós, pastor 20. Aguardando, 20. 5488, solos 38, libera a direita, chame solo 1219. A livrando, trip 5488, chama solo 209. 3217, 110 graus com 16 nós, decolagem autorizada, 10. Decolagem 8, livrou? Trip 5488, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Trip 5488. Solo objeto 5729, autorização para Confins 360. 38, qual é o pátio? Reporte pista livre, Indy November Alfa. Firmo. Salvador, objeto Controle de telemetria, são 4 pontos. Afirmo, autorização para Confins 360. Autorizado, Salvador, Confins 340, aguarde a coordenação 360. Colo no zero, direita, da El Leda Bridge. Controle 199.8, aciona 5560. Boa, Pastor 2-0, livre pouso, vento 1-0-0 graus, no meio nós. Livre pouso, Pastor 2-0. Entendi, poderia confirmar? Pode ser indicada. Tá 2-7-0 nós. Pode manter o 2-7-0, o tráfego está à sua frente, posição de 1 hora 34 milhas. Se você quiser aumentar também, está autorizado. Bom. 35, alterna Galeão. Taxi à direita via Índia Alfa, ponto de espera no zero, torre, 1186, altímetro no zero, 10. Índia Alfa, até ponto de espera 11, na 118,6, 10, 10, gol 1399. Final, chame torre 198, decimal 612. 612, boa tarde. Gente, hoje é cenário frequência livre, Índia November Alpha. Autorizado 360, 5789. Está embaixado, travado e reduzido para pouso. 1925, mantém aproximação, aguarde pistão 10 livre. Guardando, 1925. Otan 3-2-1-7, pode voar na brasileira? 3-2-1-7, negativo, da presente, está autorizada a proa de Dael, 3-2-1-7. Dael, 3-2-1-7. O Lima Kilo Serra está livre de restrições à frente, descendo a 3 mil pés, ajustado no 0 no 0. 3 mil, Lima Kilo Serra. Pastor 2-0, Solos 4-2, livrando para o Pátio Militar Frequência Livre, uma boa tarde. Boa tarde, até daqui a pouco. Solo Salvador, muito boa tarde, Oceania 6321, na remota, posição 1-3 para o pushback acionamento. Xanemia 321, remoto no 3, autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, reportar a táxi 6321. 314, visual com tráfego nacional. Visual com tráfego nacional, 314. Faz passagem no tráfego ali, mantenha o Xanemia 314. Faz tráfego ali, mantendo o 0314. É, como é que estamos? Está autorizado para a rotatória. Reporte para a descida. Para a descida, né? É como é que tango desça para o Nomi 600 pés para livrar a restrita de Camaçari. Nomi 600 pés, é como é que tango. 711. Pantanal 4711. Tá pronto a cópia? Pronto. Autorizado, Salvador, São Paulo, 360, Operos 16. Decola no zero, direita, da Euleda Bridge. Controle 119, decimal 8. Aciona 5557. Mente totalmente condicionado, abraço da senhora. Da Euleda Bridge, 198, controle de saída, 5557, transponder 4711 da Pantanal. Pantanal 4711, chama por acionamento. Salvador, muito boa tarde. Esse é o Papa Romeu, Romeu Oscar, Oscar Bravo, para cruzamento do campo, agora vertical de busca-vida. Sérgio Romeu, Oscar Bravo, ingresso inicialmente na perna do vento da pista 1-0, aguardando para cruzamento. Romeu, Oscar Bravo. Ingresso inicialmente na do vento da 1-0, aguardando autorização. Romeu, Oscar Bravo. O Mike Gillette Romeu vai manter sobrevoo no parque Wet n Wild. Gente, Mike Gillette Romeu na escuta da torre. Solo 35219 na remota no 4 para pushback e acionamento. 35219 é o número 2, setor. O Chanel já puxou, aguarde. Ok, quando ele passar 6 horas eu posso iniciar? Não, negativo. Se o senhor iniciar, vai dar conflito. Aguarde o Chanel iniciar o táxi. Estou ciente, 35219. Controle do Salvador, aquele cordial boa tarde. Vitor Índia Juliette, boa tarde. Autorizados os corredores Veracruz e Interlagos, ao número 500 pés, reposto através de Paris para o ingresso a Interlagos. Convindo somente para o OB, o Vitor Índia Juliette. Confirme somente para o OB, o Vitor Índia Juliette. 07. Quente, 07 copiado. Reporte através de Paris para ingresso no Interlagos. Será reportado. Índia Júlia. É, como é que estamos? Está autorizado a descida para o número 1500 pés, ajustado no 090. Reporte visual com campo. É afirmativo. Se deslocando já para o final dessa volta. Gol no 399, ele mantém no zero. Seu 080. 080, tá, 802. 9 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia e o alternado é confins. Chanel 6321, táxi via Juliette Alfa, ponto espera no zero, chama a torre, 1186, altímetro no 090. Ok, 1010 agora no ajuste, autorizado o táxi via Juliette Alfa, no ponto espera, 1186, torre, o Chanel 6321. Trip 5219, está livre, puxa o acionamento, chama táxi. Tomarei táxi, Trip 5219. 5216, descendo agora 2 mil pés, ajustado 10, 10, redução a critério para aproximação. Livre final ILS, reporte estabilizado. Gente, reportarei estabilizado, descendo para 2.5266. Gono 395, reautorizado, nível de voo 050. 050, 395. Salvador, Janer 63, 14. Janer 63, 14, boa tarde. Contato radar na decolagem, subo 340. Saída Momo, Albo, Flock. 340, Momo, Albo, Flock, obrigado. Sábio pronto, Oscar Bravo. Oscar Bravo, condição de acender para 1.000 pés. Condições de acender para 1.000 pés? Afirmativo, já acendendo. Gente, o tráfego mantendo 600 pés através da praia de Piatã. Está ciente do tráfego do Mike Juliette Romeu, o Rodrigo Cabral. Voo no 399, livre decolagem, vento 1.00 graus, nomeia nós. Está com uniforme, sai de fora. O Mike Juliette Romeu, informa o tráfego, Robson 44, ciente do seu tráfego, está agora ingressando no corredor Axana Proa do farol de Itapuã, mantendo 1.000 pés e ciente do seu tráfego. Está ciente do Romeu Oscar Brava, 1.000 pés, Mike Juliette Romeu. Sempre informação, o Romeu Oscar Brava já está visual com o Mike Juliette Romeu. Ciente. Puxa localizador 5266. 5 266, complete sinal, chame torre 118, decimal 6200. 186, obrigado, boa. 29 para posicionamento, 6200. 5729 no 06, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama na posição, 5729. Solo Salvador, trip 5219, com 52 a bordo, 4 horas de autonomia para o táxi. Alterando Salvador. Livre. Gente, aguardando. Torre Salvador, boa tarde, Oxané, 6321, ponto de espera, dono zero, pronto. Oxané 6321, dois tráfegos na sequência para pouso, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, é o 6321. O 399 decola 50, controle 119 decimal 8, boa tarde. 198, boa tarde, gol no 399. Afirmativo, Romeu Oscar Bravo, controle 119, decimal 8. 798, Bravo. Baioleta Bridge, autorizado nível 360, gol no 399. No 399, seu presente foi pro Dael. Direto Dael, gol no 399. Salvador, é o Romeu Oscar Bravo, está agora na sua escuta, já passou o tráfego do Mike Jack Romeu, atenção, era um voo até o Coral da Barra. Sim, estou autorizado, sobrevoo no farol da Barra Romeu Oscar Bravo, reporte para livrar o setor. Está autorizado, vai reportar para livrar o setor, o Bravo. Aqui Lucerra, solo ao 51, livrando a direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Como é que sempre já avisou a mão da frente? É como é que estamos, chame torre, 198 decimal 6. Obrigado. Oxané 6321, visual com tráfego na final. Afirmo, 6321. Após a passagem do tráfego, ali mantém o Oxané 6321. Afirma ativa após a passagem do tráfego na final, vai alinhar e manter pista 10, Oxané 6321. Mike Juliette Romeu, visual com tráfego da trip na final da 1-0. É no visual. Afirmativa, autorizado, prosseguir até Wet n Wild para sobrevoo, mantendo a nossa escuta, Mike Juliette Romeu. A sua escuta sempre, Romeu. Falador, Eco Mike Tango, meia dúvida de Salvador, Eco Mike Tango, mantém a aproximação, aguarde autorização, Eco Mike Tango. Aguarda. Corre, Salvador, trip 5219. Trip 5219, mantém o ponto de espera. Mantendo 5219. 040 Salo Salvador, é o trip 5415, paciente da Noveda. Trip 5415, afirmativo Novembro, só confirme o ABT. Não, apenas para informação, por gentileza, está muito cedo ainda para a gente pedir a autorização. Poderia nos antecipar a saída para Ilhéus? No nível 160 é Dael Leda. 160, Dael Leda, grato. Já anotei sua matrícula, quando aparecer eu chamo. Muito obrigado. Vende o Juliette. Passaremos, filme. Azar 77 autorizado, Salvador Galeão, 360, Boa Peruísque 50. Decola no zero direita, saída da Euleda Bidev. Bidev é para Novembro 857, segura pelo 16. Controle 119, decimal 8, aciona 5536. Max Juliette Romeu, forma o tráfego na final do 17, agora na sua posição 2 horas, aproximadamente 3 milhas na final. Cliente do tráfego, Romeu. 35266, Salão 53, Salão 121, decimal 9. Guarulhos, 148, 1320, autorizado, táxi Juliette Alfa, ponto de espera 10, torre, 1186, atimento 10, 10. Juliette Alfa, ponto de espera 10. decimal 60, 1010, tipo 57. Nacional 479, está autorizado para o estacionamento de Java Taxi. Autorizado, 479. Trip 5266, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, trip 5266. Tem o que eu fazer, estou Índia Júlia. Vitor Índia Júlia, chame torre no 8, decimal 6 dúzia. 18 com 6 dúzia, muito grato, boa tarde. Igualmente. Controle, boa tarde, Santa 3190, informação 90. Santa 3190, assistindo a identificação da presente voo para Edmare para a chegada Mare, descendo ao nível 50, 050. Pro Edmare, desce 50, 3190. Agilize na medida do possível, chame na final o Vitor Índia Juliette. Aproximando rápido, very fast para 17, Índia Júlia. O CNV 321, decolou 55, controle 1 no 9, decimal 8, uma boa tarde. Controle 198, vou chamar, grato, boa. Torre Salvador, boa tarde, habitante 5729, pronto. Webjet 5729, mantenha, após o trip, a linha mantém na 1-0. Após o trip, a linha mantém na 1-0, 5729. Ok, perfil Gole, Val, Ovito, o Xanair 6321. Xanair 6314, chame Recife, 12545, alternando 126, decimal 85. 12545, 12655, Xanair 6314, chamada Recife, desejando um excelente domingo. Muito obrigado. Só para confirmar, 126, decimal 85, 85, igualmente, tenha uma excelente tarde. Muito obrigado, 2685. Mike Juliette Romeu, prossiga para o farol de Itapuã, aguardando instruções para retorno à vertical do Atenuário, de Mike Juliette Romeu. Oi, Sigo Fiorca. Deslocamento. Vou verificar no sistema, o esquivo oceânico. 1-9, decimal 8. 19-8, grato. Gente, uma boa tarde. Vitor Índia Julie tem livre pouso, pistão na 7, vento 1-0-0 graus, no meio a nós. Julie, livre no 7, com vento através. Controle Salvador, trip 52 19, decola, saída tá na Gole. Trip 5219, contato radar na decolagem, suba nível de voo 200, saída Gole, Eval DCT. Certo, saída Gole, Eval DCT, subindo para o 200, trip 5219. Zulu Alfa, decola na 7, esquerda no meu pé, corredor forte, controle 119, decimal 8, funciona 0121. Controle Salvador, liberaria o tipo 5219 da restrição de uma centena a 15 milhas, nós passaríamos lá no 80. 4612 a bordo, vai acionar 0126. Manda é meia dúzia a bordo? Acionamento táxi, torre 118, decimal 6. Da 10 vai inicialmente manter pro até instruções de controle Salvador. Gente, mantém pro até instruções de controle após a decolagem. 5729. Gole. Tá presente direto Gole, trip 529. Muito obrigado mais uma vez. Xanair 6321 no controle? Mas escuta, prossiga. Presente, vou ir pro de Ofito. Tá presente, voando Ofito direto, obrigado. 90, pode voar direto, tá? Autorizado, direto, TAP, tá, 3190. Direto, TAP, tá, obrigado. Tijão 040, tá, 3802. 002, tá livre da restrição e pelô, descendo a 2000 pés, ajustado no 0, no 0. Exit final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés com 1.010, descendo para 2.000 pés, é para... Quanto era ajustado para... Desculpa, estabilizado, 8.002. Gol 1399, chama Recife no 3325, alternando 1251. Gente, 3325, 251, gol no 399. Gol no 395, vento 1.00 graus, 1.69, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, 395, baixou e checou. Ô, Torre, é o Mike Dante Romeu? Mike Juliette Romeu, autorizado, regresso até a vertical da Atenuaio, de mantendo a escuta. Autorizado, lá mantém a escuta, Romeu. No zero, Juliette Alfa 18.6, não pode esperar, boa tarde. Bravo, né? O tráfego conhecido reportando setor frequência livre. Frequência livre, já estamos no regresso para retorno a Salvador. Gente. Objeto 5729, controle. Controle Salvador, objeto 5729, passa 3100, boa tarde. Objeto 5729, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360. Está presente, está autorizado curva direita, proa de Leda, após Leda voa bridge. Direita, Leda, bridge, 360, sai da nossa. Uno 395, solo 01, solo 121, décima 9. Livrou 219, vou na 35. Porém, isso daí ficará até o nível 80, depois passaremos a 750 pés por minuto. Solo, gol na 395, livrou a pista. Trip 5219, controle elevador. 5/5, 5219, vetoração para evitar tráfego. Curva direita, proa 230. O limite são 3 minutos nessa proa. É, esquerda 230, pode ser? Pode ser sim, esquerda 230, foi mal. Ok, eu agradeço muito. Esquerda 230, 3 minutos. É o trip 5219. Muito obrigado, tchau. Escuta? Farol de Itapuã, aguardando instruções, Max Juliette Romeu. 10 livros das versões. Localizador visual da 8002. 8002, complete final torre, 98.6. 6.86, obrigado. Tip 5219, tráfego motivo de sua vetoração está na posição de 1 hora, 23 milhas, no rumo nordeste, passando o nível de voo 080 para 2.000 pés, no Airbus 320 da TAL. O trip 5219 tem aqui o tráfego. O Romeu está agilizando, vai ingressar na linha do litoral para regresso. Afirmativo, Max Juliette Romeu. Whisky Golf Oscar. Já tem livre ingresso na 17, está autorizado a linha e manter. Whisky Golf Oscar. Seu Pantanal 4711, ponto de espera pronto, tem condições de decolagem imediata. Pantanal 4711, na linha decola, vento 1.00 graus, 1.69. Tem área de decolar, Pantanal 4711. Torre Salvador, então, 8002, boa noite, passou de Serra Baixa a trabalho. Então 8002, tráfego...